Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Estamos de volta para mais uma sessão de audio-hipnose aqui na Radar. Primeira parte, realização e apresentação de Ricardo Mariano. Na segunda e última metade, vão contar com a presença de Ricardo Carvalho. Abrimos com uma dupla que há muito edita em conjunto, Alvanoto, o alemão Carsten Nicolai com o gênio japonês Ryuichi Sakamoto. No disco Sumpfs, eles apresentam duas versões para um clássico de Brian Eno. O tema By This River passa aqui a abrir a sessão de hoje, na versão mais longa, com o subtítulo Phantom. By This River, de Brian Eno, no início desta sessão de Em Transe, Alvanoto e Ryuichi Sakamoto. Boa noite, bem-vindos. A emissão de hoje arrancou com Bailey's River por Alva Noto e Ryuichi Sakamoto. Demos depois um salto até à Ucrânia, Kiev, e ouvimos um disco editado este ano de um projeto chamado Moonshine Blues. O músico apresenta drones hipnóticos que colam o ouvido da gente. O disco chama-se Through, passamos Ages. Agora de Portugal, Francis Bell, um dos muitos pseudónimos do músico lisboeta Gonçalo Pereira. Ele mistura programações e acordes de piano simples. Editou Agostinho, um disco que tem lá dentro 3 CDs, todos muito bonitos. Um deles chama-se All of You, está cheio de nomes próprios. Vamos ouvir Mariana Silva. Thank you. Thank you. notas finais desta primeira parte do Em Transe de hoje. Depois de Francis Bell, fomos até àquele que se pode designar como um dos artistas sonoros mais competentes do universo da música contemporânea. Chama-se Taylor Dupree, é também produtor, engenheiro, curador, dono da editora 12K, editou Faint, mais um disco de música, diria abstrata, mas muito e sempre contagiante. De Faint e de Taylor Dupree retiramos Shutter e depois o Atlântico a estreitar-se para a música de Harold Budd e Brian Eno uniram-se em 84 para o disco de Pearl. Se começarmos com uma versão de um original de Brian Eno lá em cima, By This River, terminamos agora com ele e com o norte-americano Harold Budd e Late October. Fiquem por esse lado, vem aí o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Transe, mais uma vez com a coletânea comemorativa do 30º aniversário da editora Touch. Desta feita, o terceiro tomo, em que participam Chris Watson, que ouvimos aqui em pano de fundo, e ainda Mika Vainio, Carl Michael von Halsolf e Jana Vinderen. Agora, espaço para Matthew Collings e Dag Rosenqvist. Enquanto o primeiro trabalha com ensembles de múltiplas guitarras e viu o seu primeiro álbum produzido pelo seminal Ben Frost, já o sueco Rosenqvist é mais calejado nestas andanças. Ele que começou por tocar contrabaixo, mas que, desde que teve um primeiro contacto com um gravador de quatro pistas, emergiu nesta teia de camadas de percussão, guitarras, vozes, gravações de campo e ainda outros efeitos, sob o pseudónimo Jasper TX. segunda parte desta emissão de Em Transe, mais uma vez com a coletânea Touch 30 Years and Counting. Ouvimos desta feita Chris Watson, ele que já passou por aqui pelas emissões do Em Transe com o seu disco El Tren Fantasma. Ainda numa parceria sueco-escocesa, Dag Rosenqvist e Matthew Collins. Dag Rosenqvist, que também já passou por aqui nas emissões de Em Transe com o seu projeto Jasper TX. Voltamos novamente à coletânea Touch 30 Years and Counting, desta feita com Mika Vainio, ele que em tempos, por alturas da década de 90, foi uma das metades do duo Pansonic, juntamente com Ilpo Väisänen. Ainda uma interessante parceria entre Tim Hacker e Daniel Lopatin. Instrumental Tourist é o nome do disco, já passou por aqui pelas emissões de Em Transe, e ali então o músico sediado no Canadá e o mentor do projeto One Asterix Point Never. Para terminar esta emissão, temos mais uma dupla, neste caso marido e mulher, Will Long e Daniel Bucky Long. Eles que editam sob o pseudónimo Seller e, para além das produções sonoras para exposições e outras instalações, lançam para o mercado com uma assiduidade notável. É com eles que fechamos a emissão de hoje de Em Transe. Os podcasts e os alinhamentos dos mesmos podem ser conferidos através de radiotranse.blogspot.com. Podem também seguir-nos através das redes sociais em facebook.com/radiotranse. Boa noite e boas festas.